Cara, eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança, comigo com o Rodrigo, cara. Acho que era no primeiro ano, mais ou menos, isso aí no João 23. E, cara, ela parece um filme, assim, porque a gente sempre gostou de Vale Tudo, né? Negócio de MMA, UFC. E aqui na cidade tinha um evento e tal, teve uma luta, Leão versus Boto. Quem é Leão? Quem é O Boto? Só Leão tipo assim. é um lutador de Vale Tudo aqui de Castanhal, bem conhecido, né? Eita. E o Boto. E o Boto era de Salinas, né? O Boto era um lutador de Salinas. A luta foi no domingo e tal, a gente assistiu, bacana, o Leão ganhou, todo mundo gritou: Leão, Leão, Leão. E segunda-feira a gente vinha saindo da escola mais cedo, um pouco, do João 23. E a gente viu uma Cara, estudou bicicleta. no João 23. Foi, estudando no João 23. Sobreviveu? Sobrevivi, esquece. Cara, aí a gente vinha saindo do João 23 e tinha uma bicicleta velha, assim, azul, toda arranhada na frente. Aí saiu eu, o Rodrigo e alguns amigos meus que eu não me recordo agora no momento, né? Aí, cara, a gente tava lá e, cara, de que é essa bicicleta feia, cara? É, essa bicicleta toda arranhada. Aí o Rodrigo viu o DVD do Iron Maiden, olha. Quem é esses Na caras? garupa da Na bike. garupa da bike, com aquela sacolinha, porque encharcou a sela, não tem? Aí o cara coloca uma sacola pra não melar a bermuda. Aí Isso, quem tava na bike sentado era o Mário. era um cara Lembra do. do Mário? Era o Lembra? porteiro do colégio. Eu cheguei inocentemente. Aí a gente mexeu na bicicleta pensando que era do cara. O Rodrigo chegou inocentemente e pegou. Quem é Iron Maiden? A gente não conhecia o Iron Maiden, né? Eu não conheço nenhuma música desses caras. Aí eu digo, é mesmo? Joga aqui esse DVD pra mim. Aí ele jogou pra mim o DVD. Aí eu disse assim, é pirata ainda? Caramba, velho, toma esse DVD pra ti. Aí eu digo, vixi, eu lá quero isso. Botou de volta na sala da bicicleta. Do nada, quem sai, quem brota do chão? Quem, Rodrigo, brota do chão naquele dia? Prefiro não comentar. O Leão, cara. O lutador do Vale Tudo. O lutador do Vale Tudo saiu assim. E aí, maluco, vocês estão mexendo nas minhas coisas? Deu um tapa na minha cara. Deu um tapa na cara do Rodrigo. E disse assim: Eu só não vou dar uma queda em vocês porque vocês são tudo de menor. Aí. Vocês têm dinheiro, Vocês escondiam que tinha um tava monte de gente galera. lá, né? Um monte de. Juntava o quebra-mente, pô. Aí todo mundo. Era criança, pô. Aí todo mundo ficou assim, paralisado. Todo mundo foi embora, tá? E ele ficou falando lá, escroteando, todo mundo saiu de perto e eu fiquei, cara. Aí todo mundo, é, o Hermes é muito corajoso, cara, ele ficou. Só que eu tava com tanto medo que a minha perna não mexia. De verdade, cara. Então, Tava paralisado, essa foi uma experiência que traumatizou a minha infância. A gente levou um tapa na cara de um lutador de várias coisas. Esse é o Ego do Cast, o maior, melhor e único podcast do Pará. Eu sou Jairo Maciel e já quebrei mais ossos do que eu consigo contar na mão. E aí, galera, eu sou o Rodrigo e nunca tive paciência pra assistir o Criança Esperança. Meu nome é Hermes Neto e eu tenho muito ódio da Xuxa. Essa é a segunda edição e nós vamos falar de infância e tempos de colégio. E quanta coisa boa teve na nossa infância, né? E uma das coisas que eu mais lembro da minha infância eram as brincadeiras, cara. Quem já brincou pique-esconde aí? Pô, cara, é um tempo. Tempo bom, né? Eu brincava, cara. Eu brincava de pirata-se-esconde lá na rua de casa do Conjunto Caetano, cara. Eu acho que tinha na base assim, umas 45 crianças, cara. É muita criança. Era muita criança. No meu conjunto tinha muita criança, mas não chegava a ser tanto, não. Mas sempre quando é conjunto, junta tipo todos os conjuntos que tem naquele bairro, entendeu? Aí todo mundo vai pra uma rua só brincar e tantas outras brincadeiras que brotam ali. Mas eu acho que a principal, assim, de brincar seguidamente todo dia era o pique-esconde. Ou vocês têm Gostava, cara, gostava, mas eu não brincava porque minha mãe não deixava eu sair na rua. Aí, sério? Tipo, eu tava. Minha brincadeira era subir no muro, era. Sabe? Fazer buraco na parede. Com bomba? Com bomba? Também. Era igual um hamster, era subir, era um hamster. Só subir Só subir em árvore porque tinha árvore no quintal de casa. Cara, eu me lembro que quando eu ganhei minha primeira bicicleta, eu tinha 9 anos, ia fazer 10 anos. E meu pai não deixava eu sair na rua pra andar com a bicicleta, entendeu? Porque ele falava que eu só podia sair na rua a partir dos meus 10 anos. Eu tenho um quintal bacana lá em casa, né? Dá pra andar de bicicleta por lá. Aí eu ficava andando de bicicleta ali naquele quintal, velho. Já era um hamster também. Você aprendeu a andar de bicicleta no quintal? Praticamente. Aprendi a andar de bicicleta dentro do quintal. Ó, vocês foram praticamente hamsters, né? Isso. E eu não, cara. Eu era conhecido na minha família, assim. Eu era conhecido na minha família, assim. Neto é meu primo, pra quem não sabe, é. A minha mãe tecia o seguinte comentário. O Neto é menino de rua. Eu fui criado na rua, cara. Mas isso tem uma explicação. Meu pai morreu muito cedo, né? Então minha mãe tinha que trabalhar. Vou colocar a vinheta do Chaves agora. Né? Aí meu pai morreu muito cedo, minha mãe tinha que trabalhar. Então eu ficava livre, leve e solto, né, cara? Cara, vivia na rua mesmo. Vivia na rua. E pra piorar, assim, quando tinha aquele hiper garrafão que as 45 crianças do meu colégio se reuniam pra brincar na sexta-feira, que valia o conjunto todo, dava certo eu encontrar a mãe do Rodrigo. Sempre. Aí ela falava, o que é que tu tá fazendo aqui, menino? Tá muito longe da tua casa. Peraí, mas vocês moravam perto? Não, não, a gente não morava perto. Mas vocês moram perto. Pelo menos onde tu me mostrou onde é a tua casa, é bem próximo da casa do Rodrigo. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Mas quando a gente era criança, ele morava lá na Magalhães Barata. Né, na Magalhães Barata, perto do modelo, e eu já morava no Conjunto Caetano, chegando Imperial ali, né? É igual longe, cara. Perto da cara, mas a distância nunca impossibilitou a nossa amizade, né? Nunca ia atrapalhar. Porque amigos, cara, amigos. A gente amigos, era muito amigo, cara, na infância. Eu me lembro que eu não saía de casa, não tinha muito. Meu amigo era o Neto, tá? Aí um dia um colega tinha um Super Nintendo. Eu falei, mãe, deixa eu jogar videogame. Mãe, eu preciso ter amigos. Fiz aquele drama, né? Chorando. Não, ela deixou. Aí foi legal, cara. A partir daí... Quando tu mora em conjunto, todos os conjuntos, eles se tornam um só, praticamente. Então tu faz muito amigo. Muito amigo. Eu fiz, assim, da porrada de amigos que eu tenho hoje, eu acho que muitos vêm do tempo da minha infância. A partir dos meus 10 anos... que eu comecei a sair de casa, né, que meu pai deixava eu sair de casa de bicicleta, eu comecei a fazer muitos amigos andando de bicicleta na rua. Cara, eu sei que eu tenho bons amigos, assim, porque eu tive, né, bons amigos, porque eu vejo que nenhum se perdeu pro tráfico, né, cara? Eles estão aí trabalhando, estudando, alguns casados, então eu creio que eu tive bons amigos na minha infância. Cara, é amigo imaginário, cara. Alguém teve amigo imaginário? Rapaz... Eu era muito distraído, mas nunca cheguei a esse ponto. Que tipo de criança retardada tem um amigo imaginário, cara? Cara, eu não tinha, não. Eu não tinha, não. Graças a Deus. Sempre fui saudável. Cara, eu também não tinha amigo imaginário. Eu sempre brincava com o da minha irmã. É, cara... Esse é o nível mais... É o level 99 da solidão. É brincar com o amigo imaginário do outro, né? Esse é o hard, cara. Não, é brincadeira. Eu nunca tive amigo imaginário. Eu sempre achei meio estranho aquelas crianças... Você já foi pra uma sala de criança na casa de alguém, né? Já. Aí tu chega na casa da pessoa, aí a criança começa a conversar com uma pessoa que ninguém vê, tá ligado? Caraca. Tipo, tu tá sentado na mesa aqui comendo um brigadeiro, aí a criança chega andando, ela para na frente da parede. Poxa, Bogus, não sei o que tem mais lá. Ah, o fulano de tal tem um cachorro. Cara, ele começa a contar a história pra uma pessoa que não existe, mano. Isso dá muito medo. Posso falar uma coisa? Isso Pode. Daí era as crianças da década de 80 e 90. Que tinham amigos imaginários. Hoje em dia a criança já tem Facebook, já tem Twitter, né? Que, então, já que se interliga com o mundo, né? Ela conhece. Criança hoje em dia conhece muita gente no chat da UOL. Pensa que é uma criança, mas é um velho de 50 anos. Meu Deus do céu. Eu nunca entrei no mentiroso. Chat. Eu tenho medo dessas coisas. Nunca entrei. Nunca entrei, cara. Eu tenho medo dessas crianças que não têm infância, tipo, joga peteca no tapete, empina pipa no ventilador. Isso aí. A tecnologia avançou muito as coisas, cara. Eu tava assistindo as Olimpíadas, uma menina de 16 anos bateu o recorde mundial. 15? Não, 16, cara. É 15, é uma lituana. Eu tava assistindo, cara. Uma chinesa. Ah, não, mas tem uma lituana das Olimpíadas que ela tem 15 anos e tá batendo o recorde mundial, cara. 15 anos. Que infância essa menina vai ter? Ela só tem, cara. Cara, eu com 15 anos... Onde você estava, Jair Maciel, com 15 anos? Onde você estava? 15 anos, cara. 15 anos eu tava entrando na faculdade. Minutos de silêncio. Rodrigo, onde você estava com 15 anos? Rapaz, não lembro nem o que eu almocei hoje. Não lembro, cara. Com 15 anos eu tava aprendendo a andar, cara. Sacanagem. Não. Mas o que acontecia muito na minha infância, cara, não sei se não é de vocês também, mas por ter muita criança, muito pensamento diferente, cara, rolava muita porrada, muita briga. É, e tipo, tinha brincadeiras que facilitavam isso. Você lembra de uma brincadeirinha que a gente colocava um pauzinho na areia e tira no papel? É, cara, isso daí é clássico. Sem clezinho que eu diga, né? Meu amigo Sem Clezinho, um abraço aí pra você, cara. Sem Clezinho do Darwin. Nunca apanhou, não. Não. Cara, isso era tão épico, mas tão épico, que tinha pessoas que nem se dedicavam a tirar areia. Elas só queriam bater. Elas ficavam longe, assim, tá ligado? E ficavam esperando o primeiro otário derrubar o pauzinho pra chegar picadando, metendo chute na costela. Era legal brincar disso, eu gostava. Eu controlava minha agressividade nessa brincadeira. Cara, eu gostava de uma brincadeira que tinha, era que era escondia a camisa ou sapato, era camisa, cara. Eu lembro que era camisa enrolada com nó. Aí o cara que escondia, ele dizia assim, dava a seguinte dica: cobra no ninho, não, cobra no ninho. Passarinho no ninho, cobra no buraco que tinha. Outro estava alto ou baixo, quem achasse, moleque, sentava o pau na galera. Mas essas brincadeiras todas foram saudáveis. Mano, saudáveis eram, mas elas sempre levavam pro mesmo lugar. Sempre saía a porrada de alguém. Porrada. Era dois amigos que se juntavam assim, saía uma porrada, um batia um pouco mais forte no outro e saía no soco. Eles saíam na porrada. E quantas vezes eu já saí na porrada com o pessoal lá da rua de casa. E muitas mesmo. De chegar sangrando em casa, chorando, minha mãe ainda brigar comigo ainda. Porque era assim, né? Tu apanhava na rua e não apanhava em casa. Aí quando tinha, né, aquele drama e tal, tem uma história que eu fui pegar a rabiola uma vez. Aí, vulgo pipa, né? Oh, vai, tchê! Aí, moleque, eu não pensei duas vezes, né? Ele já foi na mão. Alguém na mão. Não queria nem saber se tinha caminhão, cara, moleque. Eu saí correndo. Aí, quando eu vi, eu tava num monte de gente maior do que eu, né? Rasgaram minha blusa nova, olha. Porra, velho, apanhou, chegou em casa? Aí rasgaram, eu cheguei em casa com a rabiola toda quebrada, com a blusa rasgada no ombro. A mãe, bora, entra. Não, mãe, eu não vou entrar não, mãe. Bora, neto. Se correr, entra. A mamãe sempre foi muito calma, que isso me assustava. Ela falava assim, bora, neto, entra que você vai apanhar. Aí, cara, se a minha mãe falou. Eu nunca fui de apanhar quando eu era criança, mas se a minha mãe falou uma coisa dessa, eu saía correndo e tava no banheiro. Eu não ia deixar minha mãe bater, pô. Não, tá louco. Mas tipo, ela diz assim, entra. Aí tu. Não, menino. Não, eu não vou entrar não. Que a senhora vai me bater. É legal quando tu cresce, aí a tua mãe te bate, só que tu já não dói, tu já segura o cinto, né? Você dá risada na cara dela. Dá risada na cara dela. Não dói. Aí tu bate na tua mãe. Você é nível porra, rádio. Bater na mãe é foda. Nível bater rádio. Na mãe é complicado. Aí tu bate na mãe, chega bebo em casa, bate nela, no pai. Exagera. Mas sabe que isso influencia muito pro caráter de cada criança, né, cara? Tipo, uma criança que não tem limites, assim, igual o Hermes, o que ele vai virar? Não, cara, não. Tem isso, cara. Não tem isso. Não, mas e quanto à profissão, cara? É, o que a gente sonhava em ser? Eu me lembro que o Neto dizia que ia ser médico. É, cara, só que eu fui pro João 23, né? Não tive escolha. Se a gente queria o patrocínio do João 23, agora. Beijo pra Tio Oscila. Beijo, Tio Oscila. Rapaz, eu nunca levei uma mijada da Tio Oscila, né? Não, mas me diz aí, o que era a profissão, o sonho de profissão de vocês quando era criança? Eu acho que era, claro, principalmente ser jogador de futebol, né? E eu acho que era ser jogador de futebol, cara. Toda criança normal tem um sonho de ser jogador de futebol. Como eu não sabia jogar futebol, eu tinha um sonho, sei lá, mais maluco, eu queria ser astronauta. Eu queria ser, sei lá, policial, eu queria matar bandido. Eu falava isso quando eu era criança. Eu era realmente uma criança agressiva. Eu falava que eu queria ser policial, eu queria matar bandido. Eu tinha medo do Jairo, agora eu tenho mais medo ainda do Jairo. Porque se tu observa bem assim, o Dexter, quando ele era criança, ele matava animais, né? É, pra controlar a agressividade dele. Eu tenho medo do Jairo, eu sempre digo isso. Eu sempre digo pro Jairo, se ele entrar atirando em algum lugar, cara... Pra ele me avisar antes pra eu não ir ou é pra eu me abaixar. Eu tenho medo. E tu, Rodrigo, o que tu sonhava isso aí quando era criança? Eu me lembro que eu cheguei, certa vez eu cheguei pra minha mãe e disse, mãe, eu não quero ficar do tamanho do vovô. Velho, diminui, né, cara? Eu quero ser alto. Graças a Deus, hoje eu tenho uma estatura de um homem normal. Eu amo vovô, cara, só que ele é baixinho, então, é por isso que eu não queria ficar do tamanho do vovô. Vovô Hermes? Isso. Opa, vovô Hermes. Vovô Hermes me deu um livro, quando ele escreveu um livro, ele me deu um livro. Escreveu. Eu li. É bacana. Eu li. E o só um adendo aqui, né? O avô do Hermes e do Rodrigo, ele é da Academia dos Imortais de Castanhal, né? É isso aí, cara. Cadeira 034. Palmas pro vovô. Enfim, continuando. As coisas que a gente sonhava quando a gente criança, cara. Cara, eu tinha um sonho assim. Eu quando a primeira vez que eu vi um mini bug, velho, eu fiquei louco. Pô, cara, é o mini bug é show, ó. Até hoje eu tenho esse sonho também. Pô, cara, tem um carro. É verdade, eu não preciso de mini bug. Cara, eu fiquei com medo de mini bug desde a vez que o Martoni, o meu amigo Martoni. Cara, jogador, tá sentando muitas pessoas, não sei, né? É, não sei se vocês conhecem o Martoni. Ele tava. Ele jogador atualmente de que time, né? Qual é? Do Amazonense, né, Rodrigo? Do Amazonense. O Martoni, cara, não sei, eu não acompanho. Quem acompanha a carreira dele é o Cupu, cara. É o Cupu. O Cupu é fã. Cara, o Martoni tava. Como é que ele, os amigos. Vamos só dar uma pausa aqui. Como é que o Martoni fala? Pô, cara, E aí, parceiro, beleza? É voz de jogador cansado. E aí, parceiro, beleza? Fazer uma resenha aqui, ó. Eu tava fazendo uma resenha aí, cara, com os amigos e tal. Então, o Martoninho fala mais ou menos assim. Ele tinha um minibug, que eu não lembro. Era do Turu. O Turu tinha um minibug e tava todo mundo. O Martoninho tava dirigindo atrás de uma S10 e o minibug capotou. Esse Martoninho era aquela criança que fazia bullying com vocês quando era criança, né? O Martoninho me enforcou uma vez. Eu apaguei. Agora eu lembro, eu apaguei, cara. E falando em bullying, vocês fizeram bullying ou sofreram? Sofria. Cara, eu sofria muito. Mentira, eu creio que a gente fazia muito bullying lá no jogo. Não, 23, calma, porque existem fases. Eu, quando estudei no Colégio São José, saudosa irmã Graça, que ainda é viva. Ainda? Se Deus quiser viver mais muito tempo. Irmã Graça deu aula pra minha mãe, eu acho, enfim. São José eu sofri, mas quando eu fui pro João 23, que eu conheci a galera da pesada, comecei a chamar palavrão. Eu me lembro que eu chamava tanto palavrão que uma frase, cada frase minha era tipo uma palavra e quatro palavrões, assim, alguma coisa. Sou eu hoje. Aí eu quase repeti de ano, eu me lembro que no final do ano eu precisava de 13 pra passar em matemática. Sério? Não tirou os 13, cara? Não, eu tirei os 13. Como tu tirou os 13? Não vamos citar nomes, quem era o professor, né? Eu acho que teve coisas erradas aí com o professor. Nossa, não, mas o professor ele era. Era alcoólatra. Tá. Não ia contar, mas contou. Não, vamos dizer quem é, mas eu precisava de 13 pra passar no fim do ano. Eu me lembro que eu chorei. Eu disse, mano, eu vou passar, velho. É na sexta série, eu passei, cara. Deu uma vodka pra ele e morreu a parada. Tatuzinho, pra conter o tremor, de boa. Aí. E as consequências do bullying que vocês faziam, cara? Vocês faziam muito bullying, não, papo. João 23, a gente poderia ter vacalhado bem mais, cara. Bem mais. A gente tinha pena do pessoal, pena, cara. Pena. Eu olhava pro Rodrigo assim, cara, a gente dizia, ei, a gente tem pena, mano. Cara, eu era o gordinho que sofria bullying, sabe? Porque eu era gordo, eu tinha perna torta, como eu já contei, né? Além disso, eu usava óculos e tinha aparelho. Cara, eu era a pessoa perfeita para as pessoas fazerem bullying. Eu era aquela criança assim, encaixada. E pra completar, eu sempre tive essa aptidão um pouco mais nerd. Gostar de coisas que... um pouco mais, sei lá... estranhas. Eu tenho um gosto muito estranho até hoje. E as pessoas usavam isso contra mim. E faziam bullying comigo. E aí, ficou um trauma, assim? Ficou uma... Fiquei, cara. Eu odeio pessoas hoje por causa disso. Não, mentira. Sério. Hoje eu superei e hoje... Eu tenho medo do Jair. Sério. Não, sério. Hoje eu superei e hoje eu tenho um bom emprego. Eu tô ganhando dinheiro e todos eles são disso. É por isso que eu estou feliz. Mas eu era uma criança hiperativa, cara. Mas, incrivelmente, nunca quebrei nenhum osso, cara. Nunca quebrei eu braço. Eu não, cara. Cara, eu acho que eu quebrei 4 vezes o meu braço. Caralho, mesmo? Caramba. O mesmo? Não, 3 vezes o esquerdo e 1 direito. Nossa. Foi. Aí quebrei. Recentemente eu quebrei o dedo, né? O calangão pisou no meu dedo. Não foi o calangão do Homem-Aranha, é o calangão lá da igreja e tal. Ele pisou no meu dedo, mas ele ficou torto. Cara, eu quebrei tanto osso, mas tanto osso quando eu era criança, que lá na clínica dos acidentados tinha uma parte escrito Jairo. Não é brincadeira. É sério. Tinha, pergunta pra minha mãe. Tinha uma pasta, porque assim, as pastas... Não sei se vocês já foram na clínica dos acidentados em Castanhal. Não, cara. Nunca foi? Graças a Deus, nunca precisei no Bahia. A clínica dos acidentados aqui em Castanhal, ela é separada por pastas, entendeu? Por gavetas, e cada gaveta tinha assim, de A a F, de J a tal letra. E tinha assim, de J até O, e tinha uma pasta Jairo, tá ligado? No meio, porque eu ia muito lá. Dedo, braço, perna, joelho, cara, pé. Uma vez, essa história. Cabeça, eu quebrei. Joelho e pé. Eu quebrei o meu braço esquerdo e o direito num espaço curto de tempo, entendeu? Eu quebrei o esquerdo, eu caí, acho que foi de cima da mesa, quebrei o braço. E depois eu quebrei o direito, né? Que botou platina e tudo. Aí o cara lá perto de casa, eu vou falar o nome dele, DJ Canário Roots, falou assim. DJ... Cara, tu vem falando dele, faz tempo que eu não conheço esse cara. Ele toca muito, cara, DJ Canário Roots. Aí foi o que ele disse? Aí o DJ Canário Roots disse assim, rapaz, tu tem um osso de vidro. Cara, eu chorei demais, olha. Sabedoria popular. Eu chorei muito, mano, mas eu não tenho osso de vidro não, que tô de boa, graças a Deus. Foi igual quando deu íngua na minha perna, né? Cara, aí a minha mãe... É... Que é íngua? Rodrigo, explique pra nós o que é íngua primeiro. Não, é o seguinte, íngua, quando tu é criança, tu te machuca muito, isso é natural. Aí, um belo dia, eu machuquei minha perna jogando na vala, jogava bola, né, criança? Machuquei minha perna na vala, aí ficou muito feio, inflamou, sabe? Aquela ferida que dá pus e tal. Aí, cara, e às vezes quando dá isso, né, quando a gente é criança, e dá íngua quando inflama muito. Íngua é tipo dar um caroço, assim, na perna e tal, quando tá muito inflamado. Aí um belo dia o neto chega lá em casa, eu chorando. Isso tinha uns 12 anos. Chorando, eu vou lá. Ele chega pra mim, o que foi, cara? O que aconteceu contigo? Aí, rapaz, a mamãe falou que quando dá íngua tem que cortar a perna da gente. Tá, caralho! Sério, cara? Tua então, mãe precisa pra te dar um WhatsApp, a gente nunca mais tem íngua. Minha mãe, cara. Mas eu vou ler aqui um termo técnico do que é a íngua. São linfonodos ou gânglios linfáticos. Pequenos órgãos perfurados por canais que existem em diversos pontos da rede linfática. Ou seja, foda-se, não sei o que é. Enfim, o Rodrigo teve íngua na perna e quase perde a perna, segundo a titia. Né? Eu acho que eu tive essa parada na virilha um período que eu... Não, cara, o nome disso era impinge, eu acho, né? Tu viu? Não. Esse Jairo, ó. Você tem medo do Jairo. E quando vocês se tocaram que vocês não eram mais criança, cara? Cara, rapaz, eu me toquei que eu não era mais criança da primeira vez que eu tirei o bigode, cara. Tira do que porra, cara. Pode crer, mano. Foi quanto a tua experiência aí, Rodrigo? Traumático. Da primeira vez que tu tirou o bigode aí, que eu vou contar a minha. Cara. Traumático, cara. Eu olhei no espelho e vi alguns... Aquele estilo time de futsal, né? Cinco do lado. Mas eu falei, te criei coragem. A minha barba tirar, véio, porque não, sério, a coisa que eu achava mais escrota na minha vida era a menina com bigodinho. Cara. Bigodinho. Sabe porque cara... entrou na puberdade, né? É... E peraí, isso é com quantos anos? Ah, isso 14, 15, né? Tinha um menino que fazia faculdade com a gente que tinha bigodinho. Tomara que ele também não esteja ouvindo isso. Pode crer, mano, era falha. Era aquele fino, não tem cara, primeiro. Uma coisa que eu sempre o primeiro disse... que se o cara estragar na parede sai, não tem uma mesmo. Coisa que eu sempre disse pra mim mesmo, cara, eu não vou ter bigodinho, cara. Porque, sério, tinha aqueles caras que tinham bigodinho e não tinha coragem de tirar, cara. Sabe? Ficava de... Não, aí eu, quando eu tirei, eu disse, é, cara, sou homem. Eu acho assim que... Quando... não entendo mal, pelo amor de Deus. Eu nunca tive barba, entendeu? Eu nunca tive barba, então eu não tive como ter essa experiência. Mas eu lembro que a primeira vez que eu tirei o bigode, ele só tinha, tipo, três fiozinhos. E eu tirei, porque eu não queria que aparecesse três fiozinhos, né? Só que eu me fudi, porque cresce mais rápido. É, aí, mas aí tu fica tirando. Cara, eu não queria ter bigode e acabei tendo. Eu lembro bem quando eu tirei, foi do primeiro ano, cara. Eu fui pra formatura da mãe do Rodrigo. Cara, eu saí com um bigodinho assim, tipo do Hulk Hogan. Nossa, muito feio, velho. Muito feio. Vixe, Hulk Hogan, vou colocar uma foto dele no pote aí. Cara, fui, né, e disse assim, eu vi as fotos aí, cara, eu tô com um bigode muito feio, mano. Bigodinho. Fui lá em casa, peguei aquele presta barba que a mãe raspava. Aquecia lá. Ah, bicho. Aquele metia o pó de podre, mano. Aquele sujo de sabão. Aquele sujo de sabão da perna da mamãe. Aquele enferrujado, né? Moleque, e tirei, né? Tirei, moleque. Parecia que eu tinha tomado açaí, a minha boca assim ficou azul. Cara, ficou muito feio. Cara, ficou muito feio sem bigode. E quanto te deu conta que tu era mais criança, cara? É dessa vez aí, né, que eu tirei o bigode e disse, rapaz, agora eu sou o Falcão, queda de braço. Só de cobra. Não tenho mais barba. Não tenho cara, mais eu acho que eu me dei conta que eu não era mais criança quando eu passei pro primeiro ano. E, como eu falei, eu era uma criança meio bobona, né, que eu não podia sair de casa. Até tal. Hoje. Boboca. Paspalhão. Aí, eu não podia sair de casa e tal. E quando eu entrei no primeiro ano... É, foi quando eu comecei a ter um pouco mais de liberdade. Mas porque eu também, vamos só dar um prefácio aqui da minha vida. Eu formei o ensino médio com 15 anos. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu tinha 12. Enquanto a galera tinha 15, 14, eu queria ter a mesma vida da galera e acabar que não dava. Mas quando eu entrei, meus pais começaram a me dar um pouco mais de liberdade. E quando eu vi que todo mundo tava, tipo, se organizando de casal na sala de aula... Fazendo saliência já, né? E eu era o menino bobão que levava boneco dentro da mochila, aí eu comecei a me desesperar, cara. Eu vi minha infância passando, eu falei, cara... Tu brincou de boneco, cara. Boneco. Como actions figure. Porra, o quanto eu brinquei de boneco, cara. Eu tinha o da linha do comando em ação, cara. Comando em ação. Nunca, era meu sonho, né? Tinha tudo. Nunca tive, deixa eu vou lavar a roupa suja, cara. Nunca tive videogame, nunca tive patinete, Cara, não fosse a natureza, minha infância teria sido a morte. Rodrigo, eu tô dizendo, cara, o Rodrigo era quase um hamster. E vendo de casa não tinha porra nenhuma, coitado. Cara, o Rodrigo, tu tinha assim um videogame Gamboy, não. Aí isso não se classifica. Tinha mil jogos, só que na verdade só tinha 10. Aí repetia. Era mil jogos. Na caixa vinha assim, 1768 jogos. Mas só tinha 12. Aí o resto mudava o nome. Deve ser uma coisa linda. Você que inventou esse videogame, por favor, morra de criança. Não, mas olha, eu nunca tive videogame também. Mas a minha vida foi frequente em locadora. Foi frequentemente em locadora. Eu acho que tinha tempo assim. Quando eu era mais criança, eu ia muito da locadora. Quando eu cresci um pouco mais, que foi o meu tempo de ensino médio, eu comecei pra cyber. Mas no meu tempo de locadora, cara, eu ia na sexta. Quando eu voltava da aula, que era, digamos, final de semana, eu ia na sexta, tipo, 2 horas pra locadora, eu saía de lá só pra meu pai ia buscar. Cara, tinha duas locadoras que eu frequentava. Tinha uma locadora em casa. Tu tem uma locadora, né, cara? Tu lembra da locadora lá em casa, que eu que era o responsável, olha a moral. Olha aí. Olha a moral, era 50 centavos meia hora. Caraca. Empreendedor. Era 3 Nintendo, Super Nintendo e um 64. Né? Então era bacana. Nunca te roubaram uma fita? Nunca. Neto, cadê a fita do futebol? Não sei. Mas tu era daquele tipo que quando o cara derrubava o controle descontava 10 minutos? Claro, sempre. Esse é o pior. Esse é masculinário. Esse é o cara. Tinha duas locadoras aqui em Castanhal que bombavam. Ali, aquela rua da Companhia Paulista, o Seu Pedro. Seu Pedro. Só saía fedendo a cidade do Seu Pedro. Quem não jogou no Seu Pedro? Eu não joguei porque minha mãe não deixava eu lá. Quem nunca jogou? Não vou cumprir a frase. Mas o Seu Pedro e a Dona Maria, perto Dona do Maria, Tracaioli. É nessa que eu jogava na Dona Maria. E jogava, tipo, muito assim na ela Dona Maria. Ela era muito velha, mano. Né? Acabou os seus. Acabou. Ela tinha um sotaque meio estranho, né? Acho que ela era de outro planeta, mano. Tipo aquele pessoal do MIB que tipo chega de passado, preto, né? Eu acho que era, mano. Acho que ela já foi deportada pro planeta dela. Cara, e a melhor história de locadora de videogame? História de locadora, cara, tem uma aqui que... Eu frequentava a Dona Maria, igual tu falou, que era ali perto do Tracaioli, né? Tava jogando, acho que era Donkey Kong, algum jogo assim, não lembro, Rock'n'Roll Racer que eu tava jogando. Era meia hora só e tal. Cara, aí tava todo mundo jogando e tal, aí chegou um maluco com uma mochilinha feia assim, começou a desconectar o cabo, ela tava lá pra dentro, começou a desconectar o cabo do videogame, colocou dentro, fechou a mochila e abriu. Tu viu, cara? Eu vi, cara. Tu vê nada? Não, cara, aí ela veio, né? Você deu um pau no maluco, não deu uma rasteira nesse lá? Não, cara, não, ainda não fazia nenhuma arte marcial pra defender os inocentes, cara. Aí eu, tipo, vi e tal, ela veio, alguém viu e tal. Aí eu, se eu vi, ela disse, por que você não fez nada? Aí eu falei assim, não faz parte da minha política. E saí da loja, da locadora. Quando eu cheguei lá fora, o tio Ben tava baleado. As brincadeiras à parte, essa história aí, o cara roubando, não foi nada. Eu tinha apenas 8 anos quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa. A gente brincava e aprontava e até me matriculei na escola onde ela estudava. E foram muitos anos felizes de sorrisos e amizade até que um dia aconteceu. Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca e ela correspondeu. E meu mundo girava e eu nem acreditava que aquilo era tão bom. Minha juventude brotava e eu me apaixonava pela vida e por meu som. Segundo bloco do Ego do Cast, agora a gente vai falar um pouco sobre aquela época de escola e tal, sala de aula. Só que o pessoal vai falar mais que eu, porque eu fui criado numa tribo, então... Não, brincadeira. Brincadeira, vamos lá. A gente vai focar um pouco mais na escola agora. A gente falou um pouco da nossa infância, né? A gente tocou um pouco na história da escola, mas agora a gente vai focar no que a gente aprontava na escola, a suspensão. Cara, eu gazetava muito a aula. Eu era, assim, fora do comum. Eu gazetei, a primeira aula que eu gazetei foi no jardim de infância. É sério, eu juro. Ninguém acredita. Mas eu fugi da escola e fui pra casa. E quando eu cheguei em casa com a cara mais lavada do mundo, eu... Mas era, era longe? Vamos situar aqui. Eu fazia no Pingo de Gelo. Pocina Rodrigues. Pocina depois. No jardim, eu estudava no Pingo de Gente, cara. O Pingo de Gente era do lado da Igreja Cristo Jovem. Certo. Sabe onde é ali, na esquina da Tiradentes? Lá na casa, era a casa do... Do Daniel. Do Daniel Portilho. Tiradentes com a Cônigo. Aí, eu fugi. Alguém falou alguma coisa que eu não queria ouvir lá na escola, eu revoltei, peguei minha mochila, era hora do intervalo, aí eu vi uma porta aberta, eu vi toda a possibilidade, fugir da escola, cara, de infância. Então eu acho que eu sou a pessoa com o relato mais novo de ter gazetado. Eu nunca fui de gazetar não, bicho, mas eu lembro que eu estudei no extinto Gonçalves Dias, cara. Alguém se lembra? Sobreviveu? Sobreviveu? Cara, eu estudava com a galera do supletivo. Cara, você... Não, peraí. Sobreviveu realmente? O teu tempo de colégio foi com... Porque assim, Gonçalves, cara, João de Três... Cara, eu sou guerreiro, velho. Não, mas tu estudou colégios bons também, tipo a Holiness. Holiness, cara. Eu tenho um trauma porque... Recentemente, né? O pessoal falava assim, ah, eu estudo na Holiness. Ah, no Rotary? Não, na Holiness. Ah, no Rotary. Eu disse, não, aquele na Comandante Assis. Indo, pois é, é no Rotary. Aí, tá, aí um dia desse eu passei no Rotary, né? Tem Rotary em todo o Brasil, a gente não precisa explicar qual é a piada do Rotary. Eu passei ali no Rotary e eu vi, educação inclusiva. Eu, caraca, mano, o cara que falava que eu estava no Rotary, sabe, que eu era maluco, bicho, sabe? Tem uma história da Rotary, cara? Tem muita, cara. A Rotary é uma escola evangélica. Era. Não existe mais, cara. Não existe mais, mas era evangélica na época. Era uma escola evangélica. Era mesmo o rigor de uma escola de freira, no caso? Ou não? Não, em São José? Não, não era tão rigoroso, mas tipo, eu sempre levava cagaço do pastor. Né? Que era o diretor da escola. Que era o diretor, né? Ele era gaúcho, sei lá, ele tomava os merengue. E eu ia de carona, né? Eu sempre fui assim, cara. Sempre fui casado. Eu ia de carona, morava... Tu me contou uma história que tu ia de bicicleta pra aula, longe, eu era molequinho. Era nessa época da Holiness, né? Ah, e, era? Tipo, quando eu ainda não tinha bicicleta, que era uma cross verde que eu troquei com um maluco aí... Bolos. Eu ia de carro, né? Eu ia de carona com uma menina que morava perto de casa, o pai dela ia deixar ela. E eu ia com eles, né? Ah, de boa e tal, pegava uma carona. Ou às vezes eu ia no carro assunto do DJ Coelho Santos, né? Quem é esse, é o cara? DJ Coelho Santos. Eu tenho certeza que alguém conhece o DJ Coelho do Jatinho da Saudade. Eu ia de carona no carro assunto dele, mano. Eu não. É, cara. Meu vizinho. Ele morava perto da nossa casa lá. Eu ia em cima do carro som e tal. Era bacana. Aí uma vez, como eu ia de carona, então eu tinha que me apressar, né? Eu fazia a primeira, a segunda série. Eu tinha que me apressar pra ir lá pra frente pra ver o cara indo embora pra eu pegar a carona com ele e já ir com a menina. Tu ia de carona no carro de som com o cara sabendo ou tu não sei nada? Não, o cara sabia, tá ligado? Aí ele passava 11h30 pra pegar o irmão dele lá, o Jabuti, e eu ia junto. Vulgo Jabuti, né? Vulgo Jabuti, todo mundo conhece esses caras, mas o pessoal aí conhece. Aí eu ia de entrosado no carro de som ou eu ia com essa menina, com o pai dela, né? E aconteceu um dia do meu amigo me segurar. Tipo, não, vamos ficar brincando aqui e tal. Não, que eu vou de carona, cara, e tal. Acho que... Não, não, não, não. E o meu colega me segurou, o bicho. Eu fiz assim. Tipo, a cena, assim, imagina a cena do dragão branco, assim. Yeah! Um socão na barriga dele, olha. Eu tirei a mão dele. No estômago. No estômago, assim. Pô! Aí eu lembro da cara, da expressão do menino. O menino fez assim. Ai, meu estômago. Desmaiou? Não, ele ficou brancão assim. Aí eu saí correndo e tal pro carro. Aí o professor me chamou, me deu uma suspensão de 7 dias. 7 dias, cara? Na segunda série. O máximo de suspensão que eu peguei, eu acho que foi 2 dias no Davi. Dentro da sala de aula, vocês já aprontaram muito? Eu lembro, Rodrigo, tu lembra daquela história que o professor tava escrevendo e tal? Professor de estudos amazônicos. Ele falava bem assim. Olha, eu exijo respeito. Quem é esse cara? Foi eu, não foi eu que joguei um bolinho. Foi de papel. Você mesmo que jogou. Eu joguei no meio da aula e tal, e ninguém. O professor não se dava respeito, todo mundo tava. Conversa pra cá, conversa pra lá. E eu sempre fui, sei lá, não sei qual é a palavra certa, mas quando eu me empolgo. Eu pensei, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Viver perigosamente, eu joguei uma bolinha no professor. Uma bola não, uma bola daquelas potente, assim, amarrada com o durex. É verdade, mas voltando aí, então todo mundo tava calhando e tal, sala de aula, eu fiz uma bolinha, joguei no rumo do professor, pá, lá, no quadro, rapaz, ele, cara, virou e ele era meio vesgo. Lembra que ele era professor de história, né? Professor de história, era sociologia, eu não lembro. Não lembro. E ele começou a falar, olha, eu exijo respeito, quem foi que jogou essa bolinha aqui, não sei o que e tal, começou a reclamar. E eu agoniado com medo de falarem que fui eu falei que foi uma menina lá, né? Porra, tu colocou culpa numa menina, foi, cara! Eu tô na reta da menina. Inocente. É. Peguei e falei, foi a fulana. Ela virou, foi o Carlos. Aí eu já avisei, né? Foi não sei quem. Aí, não, foi o Carlos, mas, as meninas cagueta, né? Porra. Ela não entendeu. Sabe quando tu dá aquele passe genial na pelada e o cara não entende? Sabe, eu disse que era ela, pra ela, ela dizer que era outro e a gente ficar jogando, só que ela não teve malícia. Era pra gente ter jogado, toca pra cansada. Aí o que aconteceu? Acusada. Aí aconteceu suspensão pro bonito aqui, pronto. Eu tava na aula de inglês e tal, aí o menino tinha feito não sei o que comigo na hora do recreio, ele me empurrou, sei lá. Eu fiquei com muita raiva desse moleque, eu não vou citar o nome dele, que ele tá tora agora, né? Ah, tá grandão. Tá grandão. Eu corto. Não vou falar. Eu corto, sério. Eu não vou falar. Aí, cara, eu tava na aula de inglês e tal, eu tava sentado no meio, assim, entre o tio na frente. Cara, eu não lembro, quarta série, quantos anos isso? Não lembro. 15. Peraí, tu estava no Rotary, né? Cara, e eu tava lá na Hollis, né? E a borracha do menino caiu bem no meu pé, assim, perto do meu pé. Aí ele abaixou pra pegar. No que ele abaixou, deu um chute, eu afastei minha cadeira, dei um chute na boca dele, assim. Na boca, cara? Na boca, no maxilar, assim. Pá, que o maxilar dele entrou, assim. Tu pode não ter falado o nome dele, mas Deus. Se ele tiver ouvido, ele vai lembrar, saber. Ele vai lembrar. Depois a pessoa sofre, não sabe por que é. Não sabe. Aí eu lembro que a professora, meu Deus, o que tu fez com o menino? Pegou no meu braço tão forte que arranhou meu braço. E tipo, sangrou mesmo meu braço. Tu quebrou a boca do menino? Não, não quebrou, só bateu, né? Aí, tipo, a gente foi pro banheiro e começou a lavar a boca do menino, só sangue. A professora me segurava aqui, lavava a boca do menino, bem agoniado. Aí eu lembro que não pegou muito pra mim, que eu disse que a professora tinha me agredido também, né? Que eu tava. Sempre tem que colocar o cupim alguém, né? É, foi susto. Lógico. Cara, eu lembro. Cola, né? O Rodrigo, uma vez. Eu nunca fui pego colando. O Rodrigo me dava cola, mas só quem pegava era ele, tá ligado? Lembra, Rodrigo, uma vez que a nega te pegou colando, a nega lá do João de Três, saudosa nega, com grande certeza, abraço pra ela. Certeza. Coloquei uma apostila de biologia, professora Rossella. É isso aí, Rossella dá mais cedo. Coloquei uma apostila de biologia embaixo da prova, cara. A secretária porra, da escola. Porra, filha do fado? Saiu burro. A secretária da escola abriu a porta da sala, virou e disse: Rodrigo, o que é isso aí embaixo da tua prova? Ela veio lá de baixo. Disse que tá amarrado, Satanás. Não sei como é que ela viu, cara, de tão longe. Aí. Meu Deus, aí marcaram a minha prova, né? Tinha essa coisa de marcar a prova. Não, né? Ninguém marcar a tua prova, não servia pra merda nenhuma. Marcar a prova. Eu peguei, me pegaram colando no dado. Eu não, né? Porque foi assim, eu era horrível em geografia, muito ruim. Aí o guri, meu amigo, Ivaldo, provavelmente deve estar ouvindo isso também, ou não. Ou não. Creio que não. O guri. Ele não ouve o nosso cast? Não sei. É. Então, o guri, ele era muito meu amigo e ele sacava muito de geografia, muito. Ele manjava pra caramba, mas não manjava nada de matemática. Então, a gente fazia um intercâmbio, entendeu? Eu garanto que eu só passei na convênio porque ele me deu cola de geografia. E numa das provas de matemática que eu fui dar cola pra ele, eu sempre fui meio burro. O cara, eu fui dar cola pra ele, eu peguei uma folha de papel e escrevi a prova toda na folha de papel. Era uma prova de trigonometria, eu tinha terminado minha prova tava, tipo, tava tudo certo, provavelmente... Cara, só um segundo. O Jairo lembra de um assunto de matemática que ele viu... Trigonometria, cara. Trigonometria. Não lembro de nada. Sim, vamos lá. Aí tinha. Eu escrevi a prova toda de trigonometria no papel pra passar pro guri. Aí eu peguei o papel e coloquei aqui embaixo da perna, né? Pra passar pra ele. Ele tava assim, uma cadeira de distância atrás de mim. Aí a inspetora virou de costas pra passar o papel. Aí no que eu fui passar pra ela, virou. Sabe aquela inspetora safada que vira de uma vez assim pra querer pegar o aluno colando? Ela virou, eu toquei o papel embaixo da perna de novo. Aí ela olhou pra mim assim: Jair, o que tem aí? Não tem nada, não. Aí nessa hora, meu amigo. A hora que o filho chora, a mãe não ouve, meu amigo. O que tem aí? Eu já tava tremendo, com a mão suada. Falei, não tem nada aqui, não. Aí ela, senta aqui, Jair. Eu falei, não, aqui tá bom, tô pegando, mexendo a condicionada. Senta aqui, Jair. Aí eu falei, não vou sentar aqui. Ela, senta aqui. Eu fui me levantar, pegando o papel, ela, me dá, eu tomo. Dei o papel pra ela, olhou, ela, não sabe. O macanã que ela me traumatizou, cara, na frente dos meus amigos. Ela olhou assim, não sabe nem colar, pegou uma folha toda de A4. Mas é uma folha completa mesmo, cara, assim, e eu me fudi o guri, não. Olha, já existe xerox reduzida. E cursinho, cara? Que tipo de cursinho? Vocês fizeram cursinho? Ah, cursinho era muito... Ah, cara, eu era muito assediado pelas meninas, tá ligado? Cursinho era muito sério, tinha carro. Não tinha carro, cara. As meninas assim mesmo me assediavam demais, cara. Foi terrível, sabe? Porque tinha umas feias também no meio, sabe? Mas é porque tu era todas evangélica e tu não ficava com elas, era por isso que ela te assediava. Era isso, cara. Era mesmo, cara. Elas agora queriam te induzir pro mau caminho. Velho, era terrível. Eu dizia, tinha dia que eu chegava, mano, não quero nem ir pra longe, mano. Tu é doido, que as minhas estão demais, olha. Era sério, eu tô mentindo. Era bonito, cara. Pô, eu acho que eu não tô mentindo, cara. Não tô mentindo. Cara, o meu cursinho, eu fiz cursinho primeiro ano e segundo ano. No terceiro tinha o filho de uma égua do retorno lá no João de Freire. Cara, o cursinho que eu fazia no MAC, eu já falei que eu era muito assediado pelas garotas, né? E tipo. Cara, isso é mentira, não é? É verdade, cara. É verdade, tô falando verdade. É verdade. Quem estudou comigo lembra. Temos aqui o sósia do Brad Pitt. É, cara. Eu era muito assediado. Só pra quem ouve e não conhece o Hermes, eu vou dar a descrição dele. Ele é branco, alto, olhos claros, ele é louro. Só que tudo isso ao contrário. Tudo isso ao contrário. Tudo ao contrário. Mas atrás dessa voz fina existe um coração sincero. Um coração doce. Que lindo, Rodrigo. Cara, o meu cursinho era basicamente assim. O dia que a mamãe fazia açaí com charque, eu não ia pro cursinho. Eu almoçava açaí com charque, ficava dormindo a tarde todinha. Era tenso. Fazia cursinho, Rodrigo? Cursinho, cara, fazia. Cursinho de tarde, de manhã fazia cursinho de tarde. Maravilhoso. Só que eu só ia pra ver a galera, pra avacalhar. Não era pra estudar? Não estudei, cara. Eu estudei bastante. Eu estudei porque eu queria passar em arquitetura. Eu estudei um pouquinho. Eu estudei porque eu queria passar em arquitetura. Eu fiz cinco faculdades. Quatro faculdades. E eu não passei em arquitetura, que era justamente o que eu queria fazer. E acabou que essa minha frustração fez eu virar TI. Pô, cara, legal. Eu tenho uma história parecida assim, cara. Eu fiz história, tá? Chegou no primeiro ano, eu desisti de todas as minhas faculdades que eu tentava e fiz só o FPA, que tinha história. E não passei por... Tipo, o corte foi 35, eu tirei... Quem tirou 36, eu tirei 35 na última, entendeu? E, tipo, eu não passei e eu fiquei frustrado e virei TI também, cara. E tu, Rodrigo? Meu sonho, cara, sempre foi fazer publicidade, né? Propaganda e publicidade. Não, de qualquer lugar. Mas minha irmã é formada em publicidade. Legal, cara. Conversar com ela, bacana. Aí, meu sonho era fazer publicidade, propaganda e tudo. Aí, passei em marketing, né? Comecei em marketing, mas estudava à noite. Aí, não fazia nada durante o dia. Aí, minha vida começou a ficar sem sentido, assim... Não trabalhava nessa época. Falei, eu vou mudar pra tarde. Só que a tarde não tinha marketing, cara, na faculdade que eu estudava. E eu conversei com uns amigos, muda pra administração. E fui, aquela coisa do Maria vai com as outras, né? Deve ser legal. E fiz, e hoje estamos aí. Formado. Tu administrador. Disque. Mas eu não recomendo. Você que sonha em fazer uma coisa, corra atrás e faça. Meu sonho não acabou, porque a administração ainda abre as portas pra fazer a especialização nessas coisas. Então, enfim. Toda pós-graduação é vertente pra qualquer lugar, entendeu? Tu pode passar em letras e pode fazer pós-graduação pra jornalismo. Isso tem vínculo. Jairo também é cultura. Tu passou em letras, tu pode fazer pós-graduação pra... Jairo tá demais, cara. Se eu conhecesse ele no meu convênio, tava bacana pra mim. Traumas de infância. O que foi um trauma na sua infância, Rodrigo? Então, cara, trauma de infância, esse assunto importante. Eu acho que um grande trauma de infância pra mim foi ver o Didi sério, cara. O Didi é um cara sério, na verdade. Mas né? O Didi é incrível, cara. Isso foi um choque de realidade pra mim. Eu acho que foi quando eu percebi que a vida era dura. Porque o Didi era o sinônimo da risada, né, cara? Ele sério foi o Didi, cara, viu? O Didi sério, sabe? Pra mim, matou metade da minha infância. O meu trauma de infância, cara, foi saber que existia uma pessoa por trás do Louro José. Porque na minha cabeça, eu não sei, tipo, eu já tinha entendimento, eu tinha entendimento de bicho de pelúcia, essas coisas, mas na minha cabeça eu pensei que ele fosse um bicho que fala, tá ligado? Aí foi muito triste pra mim saber que existia uma mão ali, um braço que controlava. Tem uma mão? Eu nunca vi uma mão ali. Cara, o meu trauma de infância, cara, foi saber que a Caverna do Dragão não tem fim, entendeu? Não tem final. Cara, todo sábado eu assistia, eles estavam lá rodando naquele mundo e sempre o mestre dos magos enganava ele. Não, vocês vão encontrar outro caminho. E não tem final, cara. Não tem final. Sabe qual é o final? Olha, o Rodrigo não sabia que não tinha final a Caverna do Dragão. Eu acho que é tipo Chaves, né? Não, mas Chaves tem SBT final. Tem? Eles anunciam até. Sério? Mas não, nunca passou no SBT. Não, porque o SBT não tem essa temporada. Ah. Mas voltando a falar da Caverna do Dragão, cara. O mestre dos magos, ele tem outro nome, né? Não sei se você sabia disso. Sabia disso? Não, mestre dos magos tem outro nome? Tem outro nome. Irmão João, não. Não, não. É grandissíssimo filho da puta. Porque ele só fudia os caras, é sério. Então, esse trauma, vale a pena dizer da Caverna do Dragão, cara. E esse foi o segundo H do Cast. Pra quem gostou, por favor, compartilha com seus amigos. Por favor, compartilha com seus amigos. Mostra pra tua família. Com certeza eles vão divulgar isso por aí pra poder mostrar pra todo mundo. Pra gente divulgar a gente, né? Pra quem sabe a gente continue gravando, pra gente não se desanime. E... quero dar entrevista no jogo. E segue a gente no Twitter, tá? @éguadocast. E me segue no Twitter. Meu Twitter pessoal é @jairocmf. É isso aí, abraço galera, esse foi mais um... esse foi o nosso segundo episódio do Égua do Cast, e se você gostou ou não gostou, reclamações, sugestões no nosso blog ou então no Twitter, me segue lá, @RodrigoDamas, que eu me enrolei todo, agora é o Neto. E aí galera, grande abraço aí pra vocês, obrigado por estarem ouvindo aí o nosso podcast, pode me seguir no meu Twitter aí pessoal, que é Hermes Marques, tudo junto, Hermes com H, tá? Grande abraço aí e a paz de já pra todos. Paz de já, cara. Sim, só falando aqui rapidinho, voltando, o nosso blog, ele deu muitos acessos, a gente quer que vocês continuem acessando pelo blog. Não sei se você tá ouvindo isso pelo Facebook ou um link direto pro SoundCloud, mas acessa o blog, vai ter links lá, a gente vai começar a postar fotos, mais. Fotos, blog, vai começar a movimentar mais. É éguadocast.blogspot.com. Entra lá. E segue a gente no Twitter. É isso. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Falou. Cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me, turn the lights out now, now I'll take you by the hand you another drink, drink it if you can you spend a little time is slipping away from us, so stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came.